Laço de amor. O amor não prende, não aperta. Liberdade no olhar. É a porta sempre aberta. É querer sem precisar. É carinho que não sufoca. É calor sem machucar. Quando vira nó na alma, deixa de ser verbo amar. O amor é o laço, não é nó. É leve como o vento só. É abraço que aquece o coração. É ternura e não prisão. Quem ama deixa o outro voar. E mesmo longe sente perto. O amor é ponte, não muralha. É caminho sempre certo. Quem ama deixa o outro voar. E mesmo longe sente perto. O amor é ponte, não muralha. É caminho sempre certo. É carinho que não sufoca. Calor sem machucar. Quando vira nó na alma, deixa de ser verbo amar. O amor é laço, não é nó. É leve como o vento só. É abraço que aquece o coração. É ternura e não prisão. Quem ama deixa o outro voar. E mesmo longe sente perto. O amor é ponte, não muralha. É caminho sempre certo. E amor é isso. Não prende, não sufoca, não dói. É laço eterno.